salinho vale bailar. Se não és meu inimigo, passarinho vale bailar. Se não és meu inimigo, empresta-me passarinho da ribeira, ai, deixa-me ir voar longe, cortando espaço, vai um vando de andorinha. Longe, cortando espaço, vai um vando de andorinha. Tanto espaço, ai, vai-o, vando-lhe.